Thank you.

Thank you. Thank you. Vamos fazer o esquema diferente da outra vez, né? Vamos falar do que entrou aí, né? Né, Arthur? Hã? Fazer um pouquinho diferente daquela outra, né? Thank you.

dá bem. Thank you.